Papo de Boteco. Aposto que você nunca parou para pensar que talvez ter asma poderia te transformar num dos maiores cineastas da humanidade, do mundo, de todos os tempos. Uau! Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco, e hoje eu tenho aqui o prazer de receber ele de novo, seu Lux Siqueira. Boa noite, Túlio, e boa noite aí aos amigos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui para falar de cinema e de besteiras, né? E dar a nossa opinião, que não vale de nada, mas que, assim, é bom para a gente fazer, né? Falar das coisas. Então... É gostoso, né, cara? Ah, é ótimo. Tipo, ninguém tem obrigação de ver isso aqui. Então, quem tá vendo aí tá, né? Já sabe que vai vir besteira, então... Ontem, cara, eu recebi um áudio do Vitor, né, que acompanha aqui direto. Ele falou, olha, a transmissão do Cinema de Boteco dedica 5 minutos ao filme e os outros 20 são sobre assuntos que você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Né? Então é isso. Não, a nossa pauta é assim, filme, comentários e shuffle, né? A gente abre a caixa de Pandora e assim, puta, pode sair qualquer coisa aí. Sensacional. Mas, Manu Lucas, hoje a gente está aqui para comemorar o aniversário do senhor Martin Scorsese e o lançamento de O Irlandês, que vai acontecer no dia 27 de novembro. Quais são suas expectativas para esse lançamento? Olha, cara, eu estou esperançoso, assim. Eu acho muito legal cineastas grandes lançarem filmes no streaming. Eu acho que é o caminho... Sacou? Eu acho que levar esse negócio de, tipo, oh, o cinema é sagrado, já caiu, isso aí não existe mais, tipo, ter que ir na sala de cinema é um negócio bem enfadonho hoje em dia, é uma experiência ruim normalmente. Então, eu apoio totalmente, assim, e assim, puta, vou estar ali esperando o filme sair com a minha cervejinha, sacou, pipoquinha, e ver em casa vai ser legal pra caralho, assim, velho. Eu tô bem esperançoso, velho. Cara, mas polêmica essa sua opinião? Por que tanto ódio com o cinema? Ô, cara, tipo, cinema, não cinema, né, os filmes. Eu acho que, assim, cinema é maior do que ir ao cinema, saca? Eu acho que a gente vive num período de tempo que permite a gente consumir cinema de diversas formas que não necessariamente precisa ir na sala de cinema, saca? Você acha que você vê mais filmes no cinema ou em casa? Em casa, sem dúvida. Então, eu consumo, tipo, 80% dos filmes que eu vejo é em casa, saca? Só uns 20% que é no cinema. Cara, e, sinceramente, a maioria tem experiências ruins. Hã? A maioria das pessoas é assim, cara. Duvido que vai ter gente que vai ver mais filme no cinema que em casa. Pois é. Então, tipo, eu acho que esse negócio de o cinema como uma mesquita, como uma igreja, eu acho que tem que meio que cair por terra, assim. Eu acho que, tipo... o lugar deve ficar como assim, um fetiche para quem é muito, muito fã, sacou? Deve virar tipo um restaurante chique, assim, saca? Não em termos de preço, né? Porque isso já tá. Mas em termos de, tipo, só vai quem realmente é afim, quem gosta, quem curte, assim, saca? Eu tô cansado de ver coisa e ter lá a galera que saiu da escola para zoar, assim, e estragar meu filme, saca? Às vezes eu saio com a sensação ruim do filme porque outras pessoas fuderam com o esquema. Exatamente. Então, sair em streaming pra mim é ótimo, velho. Pois é, eu concordo com isso que você falou. A experiência de ir ao cinema é cada vez mais dolorosa, tanto para os nossos bolsos, quanto na parte emocional, né, de lidar com as pessoas. Mas não sei, velho. Se eu tivesse que escolher entre... Ah, você prefere... Você vai ter que escolher entre ver filme só em casa ou só no cinema. Cara, eu acho que eu escolheria ver só no cinema. Porque é o ritual, velho. O erro tá nisso. Olha só, se eu falasse pra você, cinema em casa, mas em casa a gente vai fazer o seguinte, eu vou te dar um projetor bonzão, com uma tela bacana, um surround legal, assim, e as cadeirinhas de cinema. Você vai escolher ir no cinema? Olha esse Lucas apelando, subvertendo a pergunta dele, de forma que seja impossível não concordar. Cara, eu tenho um projetor de cinema aqui em casa, saca? Eu tenho um, porque eu fiz o meu cinema em casa, saca? Eu não quero ter que compartilhar com os outros, saca? Não quero que a minha experiência seja pior porque as pessoas não sabem se comportar, saca? Então, tipo, eu decidi, assim. Ir no cinema, pra mim, é só, tipo, puta, eu quero muito ver esse filme e tem que ser hoje, porque eu vou falar na live, só nesses esquemas, assim, saca? Não, olha, é chique não, velho. Eu fiz uma pesquisa, você tem projetores aí de R$200, véio. Mais barato é comprar um. É barato, cara. Projetor não é caro mais. Esse celular que eu comprei aqui tem uns 2, 3 anos. Eu comprei ele junto com um projetorzinho. Então, assim, o ruim é o som. É, porque, como é no celular, o projetor tá ajudando ali na imagem, mas o som ajuda, né? Mas, porra, legal. Bom, acho que essa foi uma bela introdução para falar aqui dos filmes que a gente mais gosta do tio Martin Scorsese, como a gente conheceu. Vai ser um papo bem leve, tá bom? A gente estava discutindo aqui, por isso que a gente demorou a entrar, porque, tipo, não deu tempo de pesquisar o suficiente pra gente fazer um puta programa daquele, do tipo que deixa a calcinha molhada e piroca explodindo cueca, tá ligado? Não vai rolar. Então, desculpa. É, mas... Que vai... poético. Não é? Tipo, demais. É, ué. A gente trabalha aqui na poesia, filho. Tá achando que... Não, é uma pena que, assim, nossos colegas que são, né, o pessoal que fala, assim, um cinema de maneira assertiva, né, que conhece bem, que sabe falar bem, não puderam estar aqui hoje. Então, sobrou só os caras que falam assim, Sobrou pra gente. É. Né? Sobrou pra gente falar do Martin Scorsese, cara. Olha a responsabilidade, Lucas. Não, é bom, porque assim, se a gente falar merda e o pessoal ficar bravo com a gente fala, pô, então na próxima parte. É só ganhar, assim, é win-win situation, saca? Exatamente. Porra, beleza. Cara, eu tenho uma relação com o Scorsese e se aprofundou ao passar dos anos aí, porque o meu avô, ele era muito fã do cinema do Scorsese. Então, por conta dele, eu acabei aí gostando mais ainda. Eu já apreciava os filmes dele. É, acho eu que eu descobri o Scorsese com... A primeira vez, o primeiro contato, provavelmente foi naquele com o Nicolas Cage, vivendo no limite. Eu já fiz uma live sobre ele. É, depois teve o Gangue de Nova York. Então, assim, eu comecei assim, depois eu descobri o Taxi Driver, fui vendo os filmes velhos, mas na medida, assim, que ia conversando com meu avô e tal, ele sempre gostou muito de filme de gangster, ele falava, não, tem Os Bons Companheiros, olha aqui, Cassino. E Cassino, vou te falar, sendo bem sincero, Cassino não é um filme que bate pra mim, não. Eu acho ele muito longo e arrastado. Mas, mesma coisa do Aviador. Não sei se você gosta do Aviador. Concordo nos dois, assim, acho que são bons filmes. Excelentes, mas... Mas são filmes que, assim, eu, quando eu vou, assim, será que eu vou reassistir esse filme? Já me dá um... acho que não, hein? É. Chega a ser chato, entendeu? E o chato que não faz ele ser ruim. É só que, cara, é muito arrastado, né? Mas, cara, aí a relação foi aprofundando, lembro do Ilha do Medo, ali em 2010, aí eu já tinha 100% maturidade, né, já tinha o cinema de boteco, estava prestes a entrar no cinema em cena, então a minha cabeça ali para apreciar o Scorsese foi melhorando, foi crescendo. E, porra, a gente já estudou muito o Scorsese, concordo com quem diz que é um dos maiores nomes da história do cinema, e é uma lenda viva, né, Lucas? Isso que é o mais louco, velho. A gente pode assistir ao trabalho de uma lenda viva do cinema. É muito louco que, assim, o Scorsese, além dele ser uma enciclopédia do cinema, né, é um cara que, puta, ele fala com uma paixão que é muito bonito de ver, assim, pra gente que ama cinema, né, se você pegar, tipo, escrever Scorsese on no YouTube, você vai pegar qualquer entrevista dele e vai ser uma aula de cinema, saca? Isso que eu acho muito doido, quando você vê a paixão do cara pelo aquilo que ele faz e como ele curte a parada, saca? Eu acho muito doido. É transformador, né, velho? É, ele tem inclusive um curso online, cara, uma masterclass. Ele fala de como produzir cinema, né? Como fazer cinema. Muito doido. Lucas, me conta, como foi que você descobriu o tio Martinho? Então, eu descobri o Charles, né, que é o nome do meio dele, né, pouca gente sabe, mas é Martin Charles Scorsese, pelos Simpsons. Eu, desde moleque, sempre fui muito fã de Simpsons, e tem um episódio que eles fazem o episódio todo é baseado no Cabo do Medo, né? E eu assisti esse episódio lá em meados de, sei lá, 96 e tal. E no mesmo ano passou o Cabo do Medo na Globo, naquelas sessões de madrugada. E eu lembro de ver e falar, ó, é aquele episódio dos Simpsons, eles estão imitando Simpsons. Eles, né? Tipo, a TV está imitando Simpsons. E eu lembro que eu assisti o filme era pesado, assim. Tipo, muito. E eu lembro que, tipo, caramba, não é tão legal quanto os Simpsons. Legal, na minha cabeça, era, tipo, divertido e engraçado, né? E foi o primeiro filme de Scorsese que eu vi, mas eu já gostei de cara e perguntei pro meu pai. Meu pai, cinéfilo, falou, ah, isso aí é Martin Scorsese, pô. Só que meu pai não gosta do Martin Scorsese, mas falou que era. E meu pai tem, tipo, teorias boas sobre Scorsese. Os filmes que ele mais gosta são os que ele bebe no Bergman, saca? Então, mas esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro que eu vi e já gostei, sim. Inclusive, é um dos meus favoritos de Scorsese. Assim. Exatamente. Pô, legal. É, a Aline comentou, né? Curto muito o Scorsese em Up. Eu tive um professor de cinema na faculdade que chama Luiz Nazário. Falo isso sempre que eu posso ver. Se vocês puderem pesquisar aí, Luiz Nazário, né, no Google, deve aparecer fotos dele. Ele é o seu Frederiksen, velho. É igualzinho, velho. Eu tive aula de cinema com o seu Frederiksen do Up, velho. É muito parecido, velho. Sensacional. Eu não cheguei a ter aula com ele, mas eu sei quem é. Sempre uma pessoa muito falada aqui em BH. Acho que, assim, a maioria das pessoas... Se pá, todo mundo, né? Vou ser sincero. Todo mundo que estudou cinema, comunicação no UFMG, teve aula com ele, cara. Então, sim. É igual a Ana Andrade. Né? São figuras conhecidas, né? A do Nazário é um pouco mais controversa aí, né? Que ele tem tendência a achar piroca em todos os filmes, assim. Então, um negócio assim que não é para todo público a aula dele. Assim, né? É um bom professor e ótimos livros. Um cara intelectual. Pois é. Bom, o Scorsese, velho, só entrar aqui num pouco de background. Quando ele era uma criança, ele vivia ali nos Estados Unidos, vivia em Nova York, no Little Italy, né, a pequena Itália. E ele tinha crises de asma muito fortes que, porra, deixaram ele ali em casa durante muito tempo. O único lazer que ele tinha era quando não estava na janela de casa olhando as pessoas, o que acontecia, ele ia para o cinema. E desde cedo ele sempre teve uma grande memória. E eu acho que essa memória aí é o que faz ele ser essa enciclopédia desde os tempos atuais, né? Já era algo que vinha dele. E nesse bairro, Little Italy, tinha muita questão dos imigrantes, questão da religião, que são temas que, assim como a corrupção, são temas muito frequentes ali no cinema do Scorsese. E quando a gente olha para o passado da pessoa e a gente vê a filmografia dela, a gente consegue identificar o que é um cinema autoral do que é aquele cinema simplesmente do tipo, ah, ganhei a vida aqui, sou diretor de cinema e foda-se, sabe? Você consegue ver quais elementos, assim, Lucas, que mais te chamam a atenção na carreira do Scorsese? Essa questão da religião, como é que é para você? É muito louco que, assim, o Scorsese, ele deixa muito claro quais tipos de elemento que ele quer abordar, né? Então, ele tem uma busca pelas raízes, né? Então, as raízes do povo americano e do ítalo-americano, né? Então, da onde que veio esse conceito, né? Como que se formou esse grupo de pessoas, né? E ele conta isso pela história, pela violência, né? A história desse povo é pela violência. Então, uma violência que justifica, né? Ou que é resultado de alguma coisa. Então, eu acho, assim, a violência dele muito mais profunda do que, por exemplo, um Tarantino, né, que é só uma questão de estética ou de diversão, né, e é uma violência justificável, né, que você faz, porra, Taxi Driver, né, o cara ex-militar, ex-cara do Vietnã, e que, né, o governo não tá nem aí para ele, daí ele começa. A violência é justificável, né? Ela é um resultado. E o que ela gera traz outros resultados. Então é uma violência que se justifica, não é só qualquer tipo tiro na cara, assim, sabe? E eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é uma coisa que os fãs de Tarantino deveriam pensar um pouco, assim, sabe? Falar, tipo, pô, será que essa violência aqui não é só, tipo, gratuita, só para mostrar alguma coisa que já foi repetido aqui e tal? A do Scorsese, ele mostra como, né? Como a violência gerou coisas e o resultado dessas coisas, né? Eu acho que é o caminho maior dele. Cara, concordo muito, mas vou abrir um parênteses aqui. A gente estava discutindo em off sobre como a gente vai fazer em julho, julho não, desculpa, em janeiro, né, tirando um tempinho de férias, e a gente deve gravar alguns programas e deixar ali. Ô Lucas, a gente podia combinar de fazer essa aí, né? Porque o pessoal aloprou lá, saiu colocando um monte de pauta, a gente perdeu a Netflix acelerando, a gente perdeu o Perdemos. cinema do Tarantino, a vida sexual do Jason. Vão perder isso não, velho. Vão tocar o terror Pois novo é. com esse, cara. Eu acho justíssimo, velho. Não é? Vamos Eu combinar posso, aqui. na semana que vem que estou aí, a gente já fica aí, tipo, já Já. toma uma cerveja, já fica aquele, né, aquela live etílica. Já toca o terror. Acho doido. Acho doido. A Ju comentando que eu estou falando mal do Tarantino. Não estou, é só porque, assim, o Tarantino é um dos maiores influenciados do Scorsese, assim, dá para ver, né, que tem coisas do Scorsese no Tarantino, né, como em outros diretores também, como no Guy Ritchie, como no o diretor do Drive lá, o Nicholas Winding Refn, Refn, né, então, dá para ver que tem ali, mas um é bom e outro não, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, falei, desculpa. Eita, polêmica. Cara, a gente vai voltar aqui nos Infiltrados, mas esse comentário da Ju é bacana. Os Infiltrados me deixou sem palavras, aquela forma brusca, violenta que termina. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho, a gente vai falar. Acho que tem uns filmes aí que a gente tem que entrar mais, né? A gente vai dando umas pinceladas, mas. Olha só, Lucas. O Tarantino, ele talvez seja o cineasta. Não vou dizer que é o mais, não vou cravar, não, porque eu acho que tem. Isso acontece, é bem comum até. Mas ele é o cara que gosta de pegar um ator e trabalhar com esse ator ali de forma exaustiva. Primeiro, foi com o Robert De Niro, que, se eu não me engano, participou de oito, nove filmes e foi protagonista em seis. Acho que agora está indo para o sétimo filme que ele é protagonista. Depois, o Leonardo DiCaprio. Para você, qual é a melhor dupla aí? Quem que encaixou melhor com o Scorsese? Nossa, cara, que difícil, hein? Eu acho muito louco que, assim, é uma questão de time, né, velho? Tipo, então o cara montou um time, né? Esse time aqui vence. E eu acho muito doido isso, né? Fazendo essa metáfora aí esportiva, né? Aquele time que é campeão e que sempre joga bem, joga bonito, nem sempre, né, ganha o campeonato, mas que sempre joga bem. Eu acho que eu prefiro com o De Niro, velho. São filmes que me interessam um pouco mais, assim, saca? Eu acho que com o DiCaprio tem coisas muito boas, né? E o Lobo de Wall Street, para mim, foi uma grata surpresa, assim, eu não tava esperando aquele tipo de filme. Mas eu acho que eu vou de De Niro. Você vai de qual? Então, velho, o De Niro, eu acho que para a história do Scorsese, ele é mais importante. Porque, não sei se é de conhecimento geral, mas o Scorsese, ele sempre teve uma saúde meio cagada, né? Era problema de coração e vício pesado, em pó, né? Ele era chegado nas farinhas aí da vida, né? Ele era parente aí do Aécio Neves, eu falei alto. E, cara, o Scorsese, durante muito tempo, ele ficou ali na pior. E foi exatamente o De Niro que chegou para ele e falou: Olha, você quer morrer? Aí, quando o De Niro chegou para ele para dar essa real, o Scorsese viu naquilo motivação para realmente levar adiante o projeto do Toro Indomável. Porque durante muito tempo esse projeto ficou ali engavetado, sem que o Scorsese tivesse tesão no filme. Mas foi ele ter uma overdose, passar muito mal ali, que ele concluiu que a história que ele queria contar, da história do Jake LaMotta, era uma história de autodestruição. Depois o De Niro ainda insistiu com ele, ainda nesse período de depressão, para fazer o Rei da Comédia, que é uma paródia. Eu não sei você, Lucas, você acha que o Rei da Comédia é isso tudo que a maioria das pessoas pinta ou não? Não acho um excelente filme. Acho um filme legal, um filme bom, e que agora com Coringa em alta aí, acho que deve ser assistido, porque tipo, as referências são muito claras, assim, sabe? As referências que o Coringa faz a esse filme são muito claras, e invertendo o papel, no caso, né? Sim, total. Eu acho que ele deve ser assistido, né? Principalmente para quem quer fazer toda a filmografia aí do Scorsese, mas eu não acho que é um top 10. Será que entra do Scorsese? Eu acho que não. Top 10 provavelmente entra, velho. Eu acho que não. Caraca, difícil, hein? É legal porque assim, é uma abordagem diferente do sonho de um dos sonhos americanos, né? Que é o ser famoso, de aparecer no programa de TV. É uma abordagem sobre assim, tipo, não é o herói, né, que vai conseguir, é o cara medíocre, né? E que a gente vê no Coringa também, assim, a construção é muito parecida, né? Demais. Eu acho que é um filme muito bem feito. Todos os filmes do Scorsese são muito bem feitos, né? Esse não me pega tanto, assim, não gosto tanto, mas eu sei apreciar, assim. Pois é, cara, eu assisti, eu confesso, eu só vi O Rei da Comédia uma vez. Ano que vem, a gente deve ter uma coluna no Boteco, aliás, nem sei se você viu lá, já tem um papo isso, antigo, a gente não chegou a conversar. O Léo Carnelos, ele sugeriu a gente fazer uma coluna do tipo, você gostou desse filme, então você vai gostar desse, né? Legal, né? Indicação por semelhança. Então, acho ótimo. Eu quero pegar aí pelo menos 12 filmes, 12 vídeos, né? Então são 24 filmes, e fazer esses vídeos, liberar uma vez por mês. Inclusive, se você quiser fazer também, tá aí. Opa, top demais. Inclusive, eu acho que assim, pros fãs de Tarantino, é um cara chato pra caralho, que não sobra, né? Mas tem outras coisas legais pra ir atrás, assim, né? Uns Guy Ritchie, acho que dá pra fazer uma linha interessante, assim, tá? O Lucas vai fazer a série, né? Melhor que Tarantino é. Chatão, né? O cara não solta a porra do osso, né? Foi mal, gente. Vou parar de falar de Tarantino. Muito bom. O Tarantino é o Midsommar do Lucas. Eu quero abrir os olhos das pessoas para que elas vejam a verdade, sabe? Muito bom. Mas, então, o De Niro, ele teve essa vivência aí muito forte ali com o Scorsese, né? Nos principais momentos da carreira do Scorsese. E o fato do De Niro estar em Caminhos Perigosos, que é tipo um filme épico, né? Para quem é fã do Scorsese, precisa ver Caminhos Perigosos. Os Bons Companheiros, que o Cássio comentou aqui no começo da transmissão, cara, genial, né? Genial. Qual outro filme, né, que a gente faz em linha, né? Para quem gostou do Poderoso Chefão, daí a gente já emenda, né? Um Goodfellas. Exatamente. Impossível não fazer isso, né? Pois é, velho. Eu fiz isso. Eu lembro de quando eu vi o Poderoso Chefão, eu falei, eu quero mais disso, né? E onde você consegue mais disso? Foi nos Intocáveis, né? Mas, cara, no Scorsese você tem muito disso, né? Que é o Caminhos Perigosos, o Cassino, os Bons Companheiros, Gangues de Nova York também é isso. O Gangues de Nova York, inclusive, eu acho que é um filme incompreendido. O que você acha? Olha, eu acho que aquele filme tem alguns problemas pra mim, tá? Visão pessoal, assim. Mas ele é... eu acho que, assim, ele é underrated. Eu acho que tem coisas muito boas ali. E é muito louco, né? Que é uma performance do Daniel Day-Lewis que ficou muito marcada, né? Assim, mesmo o DiCaprio sendo o personagem principal, o Daniel Day-Lewis, ele rouba a cena de uma maneira assim, que ninguém esperava, né? Eu não lembro, mano, se o Robert De Niro ia ser o Daniel Day-Lewis ou ia ser o Liam Neeson. Eu não sei. Era um dos dois, o De Niro acabou saindo. Eu gosto muito de Gangues, cara, eu gosto muito. Até cara, porque eu preciso reassistir, assim, eu acho assim, o legal do cinema é como a gente ganha bagagem na nossa vida, às vezes reassistir coisas que a gente não gosta é importante para você ver. Demais. Aqui é interessante. Tem uns que eu quero muito rever, sabe, uns do Scorsese. Pois é, acho que o Gangues, para mim, ele bate mais, porque eu não tenho, deixa eu só passar o olho aqui, mas eu tenho quase certeza que foi o primeiro filme do Scorsese que eu vi no cinema, velho. É mesmo? Não tenho quase, não. Foi o primeiro filme dele que eu assisti no cinema. Deixa eu ver aqui a filmografia dele pra ver qual foi o que eu vi. Quer que te mando o link aí? Não, tô com ele aberto. Bom, aqui. Mas aí, respondendo... Cara, eu acho que também, viu? Aí, acho que também. Tem um lado especial, tá vendo? Mas respondendo aqui agora sobre a questão do Leonardo DiCaprio, a Irani, falou um negócio aqui. Falou que o Scorsese achou um ator dentro do Leonardo DiCaprio. Cara, polêmico falar isso. Porque em Gilbert Grape, que é um dos primeiros trabalhos do DiCaprio, a gente já via que o menino era foda. Sim. O Diário do Adolescente, né? O Diário do Adolescente também. O Diário do Adolescente, que inclusive tem o Mark Wahlberg, né, velho? Pois é. É muito grande bizarro. Grande ator. É muito bizarro isso. Eu acho que... Foi mal, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Acho que o DiCaprio deu um certo azar aí, né? Que o Titanic bombou demais e o personagem dele era meio bosta, assim, né? Ficou meio tido como um ator... Mas ele manda bem no filme, vai. Sim, mas o personagem exige pouco dele, né? Daí ele... Fica. Cameron fazendo um filme do navio, velho. Dá pra pedir muito, velho. Era só aquilo, velho. E eu amo Titanic, tá? Eu gosto muito. Eu não, acho uma bosta. É mesmo? Sério, meu. Caralho. Acho bonito, assim. É aquela coisa, assim. É bonito de ver, mas, assim, como. Puta, como filme. Não vai, assim, sabe? É a mesma coisa que eu tenho com Hugo, do Scorsese. Eu fui ver, assim, tipo, ai, puta, homenagem ao cinema, né? Bonito e tal. Você, né, viu em 3D? Vi. Que era pra ser a experiência, né? Era o que ele queria, que fosse em 3D. Era exato. Legal, gostei, tipo, imersão, né? Os planos e tal, muito bom, mas... É umas coisas que, assim, sabe quando não te pega e você fica se sentindo mal, assim, tipo, eu queria ter gostado, velho. Eu gostei muito do... Adorei. Mas sobre o DiCaprio, eu acho que ele já era um cara muito talentoso. O problema do DiCaprio é que, assim como o Jack em Titanic, ele se achava o rei do mundo. O DiCaprio, ele tem uma vida reservada, só que assim, cara, o que, que a gente vê nas notícias da vida dele? O cara passa o rodo geral, ele tem o grupo de... Ele é tipo o Neymar com os brother dele, tá ligado? E assim, eles passam o rodo geral, os caras fecham boates, fazem quebradeira, mas assim... Na moral, entendeu? Sem azucrinar a galera. O que, que o Scorsese fez, na verdade, eu acho, que foi dar uma lição de moral no Leonardo DiCaprio. Porque, pelo que eu lembro, no set de Gangue de Nova York, o DiCaprio meio que, assim, chegou lá se achando e o Scorsese deu a sentada nele. Tipo, aqui não, velho. Você que tipo de ator? E foi a partir daí que a carreira do DiCaprio começou a mudar. Porque ele já era muito foda. E o Scorsese simplesmente foi lapidando aquilo, a questão da cabeça dele. Pra ele, sim, não ter um porra louca aí, qualquer. E o Scorsese, ele acreditava, né, no DiCaprio, tanto que no Aviador ele dá tipo, um desafio gigante que eu acho que o DiCaprio tira de letra, assim, né? Aquela vozinha, né? Que ele tem que fazer a voz do... Esqueci o nome do personagem, cara. Howard Hughes. Aí tem uma vozinha, né? Tem os maneirismos, e era uma coisa assim que era meio que impensável a gente ver o DiCaprio fazendo naquele momento. E muito bom, até irritante em alguns momentos, mas muito bom, assim, né? Eu acho que ali, tipo, o Scorsese consegue abrir o DiCaprio e falar: mano, você é um puta ator, velho. Um dia você vai ganhar um Oscar, mas vai demorar. Mas vamos lá. Então, aproveitando, né? O De Niro teve mais sorte nisso, mas o DiCaprio, você acha que antes de O Regresso, ele já tinha merecido o Oscar por algum filme? Acho que sim. Você daria por qual? Deixa eu ver aqui a filmografia do DiCaprio. Não, mas falando ali, pensando nos filmes dirigidos pelo Scorsese. Os do Scorsese, vamos ver aqui. Aviador, ele concorreu, não concorreu? Concorreu. Melhor. Se eu não me engano, foi uma das primeiras vezes que ele concorreu, não? Deixa eu aproveitar aqui e olhar isso. Mas o Aviador, ele concorreu... Os Infiltrados, ele tá muito bem. Porque os dois processos, né, com o DiCaprio, é o Gangues de Nova York, o Aviador... Os Infiltrados e Ilha do Medo, né? Antes dele ganhar o Oscar. Isso. Sei não, hein? Acho que tá justo pelo regresso lá. Ó, só uma... Vou me retratar aqui. A primeira indicação do DiCaprio foi justamente em 94 com o Gilbert Grape, tá? Depois, em 2005, foi o Aviador. 2007, pelo Diamante de Sangue, que eu confesso que eu não sei se eu vi esse filme inteiro na minha vida. Todas as vezes que eu peguei o Diamante de Sangue, já estava no final, estava no começo, eu não lembro se eu vi esse filme inteiro. É, depois foi o Longa Viagem. A gente não consegue guardar no HD aqui, né? Só num computador, assim. Pois é. Depois ele foi indicado pelo Lobo de Wall Street e finalmente ali ganhou pelo Regresso. Ó, o Lobo de Wall Street dava, hein? Acho que podia, velho. Acho que de todos é o que mais merecia aí. Porque no Aviador ele tá muito bom. Mas é muito caricato, assim, né? Tem uns momentos que você fala, ai, que mala, né? Mas é bom. É bom. Não, é bom. A atuação dele é muito... O DiCaprio é um puta ator, gente. Um paralelo que dá pra fazer, gente, é um paralelo mais recente, é o Robert Pattinson. É, ele chegou no Crepúsculo, tipo, bosta pra caralho, mas, bicho, foi ele trabalhar com o Cronenberg que minha cabeça explodiu vendo aquele cara em Cosmópolis, velho. Ali, pra mim, ele ganhou um respeito que, mano, ele pode voltar a fazer Crepúsculo quantas vezes ele quiser, que eu vou respeitar pra caralho. Né, o Bom Comportamento, ele é um cara assim que deu azar de aparecer para ficar famoso, né, num filme popzinho desse, mas é um cara que também tem muito ali a acrescentar no tipo de papel que ele faz, né? Mas ó, também tem apostas aí que eu acho que são equivocadas, que nem o Scorsese escolheu aquele o Garfield, como é que é o nome dele? Andrew Garfield, é isso? Andrew Garfield, isso. Esse cara é muito ruim, velho. Esse cara é muito ruim, velho. Eu comecei a ver o Silêncio e falei, não, eu não consigo comprar esse cara aí, velho. Não consigo comprar o Eduardo aí, velho. Saca? Homem-Aranha aí. Não vai, saca? Adam Driver é outro que, assim, tipo, puta, velho. Grandes diretores que eu adoro chamando o cara pra fazer coisa, assim. Você não curte o Adam Driver? Não bateu com você? Jim Jarmusch fez filme com ele. Achei, assim, péssimo. Quem mais aí? O Terry Gilliam fez filme com ele, eu achei assim, tipo, não convence. É Cara, eu não tenho birra com o Adam Driver, não. Acho que é um bom. Não é nada isso que a galera fala. Eu prefiro o Don Juan Glenson, o Miles Teller, o John Boyega, o Michael B. Jordan. Mas a galera, assim, fala muito do Adam Driver, não sei porquê. Acho que é por causa do nariz dele, velho. Ah, cara, eu acho que assim, ele tem uma cara de hipster que as pessoas acham assim, não, esse cara é hipster, então ele é bom ator. Por algum motivo, isso é automático, assim, saca? E eu não consigo ver isso. Eu acho assim, tipo, ele faz o mesmo papel em todos os filmes, velho. Ele é o Kylo Ren como ele é o Patterson, saca? Ele é o policial do Dead Don't Die, do mesmo jeito que ele é o homem que matou o Don Quixote lá, velho. E assim, tudo assim, numa mediocridade, você fala... Quem chamou esse cara? Parece que tipo, ele foi entrando num set de filmagem, assim, e o pessoal deixou ele ficar por lá, e daí começou a ficar amigo e fazer filme, assim, saca? Eu acho que ele tem uma... A expressão dele é meio que parecida com o Ryan Gosling, com a diferença que o Ryan Gosling é bonito e sabe o que ele tá fazendo. Sim, a diferença é que o Ryan Gosling é bonito e bom ator. Essa é a diferença, né? Eu não tenho treta com o Adam Driver, não. Mas também nunca peguei... Entenda, eu não odeio o Adam Driver. Eu só não consigo comprar. Eu vejo isso, tipo, tá, vai, saca? Exatamente. Bom, mas retomando aqui o tio Scorsese. Além do Leonardo DiCaprio, do Robert De Niro, a gente sabe que ele nunca foi muito fiel a trabalhar com mulheres, que não seja a Thelma Schmacher, né? Não sei falar o nome dela, não. Que é a responsável pela montagem dos filmes dele praticamente desde sempre. Mas ele trabalhou com um ator em especial em três oportunidades, quer dizer, talvez mais de três, mas são três oportunidades, duas, a primeira em Bons Companheiros, depois em Cassino, e agora ele conseguiu trazer esse cara de volta da aposentadoria para estar no Irlandês, que é o Joey Pesci. Cara, o que você acha do Joey Pesci ali sendo comandado pelo Scorsese nos Bons Companheiros, no Cassino, e qual a sua expectativa para ver ele, né? Caralho, a gente vai rever o Joey Pesci, que foda. Isso é muito bom, velho. Isso é sensacional, assim. Eu acho que é um time dos sonhos, assim, né? Sempre tem o Joey Pesci aí fazendo papéis de máfia, é sensacional, assim. Eu sou fã. entre o Cassino e o Bons Companheiros, você acha que o Joey Pass está melhor aonde? Bons Companheiros, Bons Companheiros. Só um minuto. Claro, claro. Assim, né, enquanto o Lucas está ali de pause, bicho, o Joey Pass em Bons Companheiros é realmente um daqueles vilões que ficam marcados na história do cinema. É um personagem que... Cara, tem uma cena, velho. Tem... Caralho! Nossa, bicho, eu preciso falar dos Bons Companheiros numa transmissão. Tá todo mundo num bar, né? E o Joey Pass tá falando. E todo mundo tá olhando, né? E rindo. E, de repente, ele começa a tirar onda com o Ray Liotta. Do tipo, ah, você tá achando que eu sou um palhaço? Por isso que você tá rindo da minha cara? E todo mundo fica quieto, de repente, velho. E ele depois fala, não, tô brincando com você. Mas aí chega o garçom, velho. O garçom vai pedir dinheiro. Aí é o Ray Liotta que rouba a cena. Porque a gente já sabe... É o Ray Liotta olhando pro garçom, olhando pro Joey Pass, esperando a merda que vai acontecer. Cara, é assim... E a própria apresentação desse personagem, né? Eu gosto muito de falar aqui no 365 Filmes em um Ano. Aqui não, né? No 365, a gente tá no papo de boteco, opa. Sobre a questão de apresentação. Os Bons Companheiros têm uma apresentação ali maravilhosa, cara. E não sei, cara, eu acho ele um ator espetacular, velho. Eu sou muito fã. Em Cassino eu não lembro muito, porque eu não gosto tanto do filme. Mas eu lembro que ele era muito cuzão, filho da puta. Meio o que ele é, né, nos Bons Companheiros, mas sem ser tão psicopata. Você lembra mais, assim, do personagem dele em Cassino? Sim, sim. Nos Bons Companheiros, essa cena que você citou... É muito louco que eu lembro de assistir pela primeira vez e sentir a tensão quando ele fala Don't think I'm funny! Don't think I'm funny! Aí, tipo, todo mundo fica meio... E você também fica, tipo, caralho, velho, esse cara é meio mal aí, né? Aí fala, caramba, o cara conseguiu passar essa sensação pra mim, assim, tipo, eu achei muito do caralho, assim. Tipo, isso do Scorsese que eu acho sensacional. Eu aprendi muitas coisas vendo filmes do Scorsese, né? Eu lembro de ver o Touro Indomável e entender que preto e branco não era só uma escolha de tecnologia, né? Uma questão tecnológica. O cara escolheu aquilo para dar a questão do preto e do branco. E tipo, foi a primeira vez que eu entendi assim, como fazer um filme preto e branco e ficar bonito e fazer a audiência esquecer que aquilo não tem cor, né? Focar ali na ambiguidade, sim. Muito doido. E essa com o Joe Pesci, assim, eu também lembro, assim, tipo, oh, o cara, tipo, eu achei que ele ia bater em mim também, saca? É maravilhoso. Doido. E assim, ter ele ali em irlandês, né, eu acho que... Bicho, é tanta emoção, né, pra pensar aqui que a gente tá... É ruim que o programa vai ficar um pouco datado, né, a gente falando da expectativa pra ver o irlandês, mas foda-se. Cara, vai ser o primeiro filme escocese que eu vou ver desde que meu avô morreu, então, assim, tem esse lado pra mim. E, porra, é um projeto do Scorsese de muito tempo, que não só, velho, ele tá realizando ali um filme do jeito que ele quer, 3 horas e meia, ele vai trazer o Robert De Niro e o Al Pacino juntos, velho. Porque, cara, beleza, eles trabalharam juntos em Poderoso Chefão 2, mas só foram contracenar de verdade em Fogo Contra Fogo, e depois num filme bosta que a gente não precisa lembrar. E aqui eles estão juntos, velho. E tem aí o Joey Pass junto, velho. Cara, sinceramente... Só coisas boas, né, velho? Só faltou o Gene Hackman nesse filme, velho. O Harvey Keitel vai estar no Deixa eu confirmar aqui, mas eu acho que não. Não, o Harvey Keitel morreu, não morreu, não? Morreu? E ninguém me avisou? Fazer aquele personagem do Esquadrinha do Professor Raimundo, né? Aquele, talvez eu esteja matando as pessoas aqui. Ah, morreu? Eu não me lembro disso, não. Véio. Deixa eu confirmar isso aqui, né? Pra não falar que é ao vivo, né, gente? A gente só... Não, ele não morreu, não. Ele tá vivo. Polêmico, né? Tem um furo de notícia aqui, velho. Ele tá no irlandês, cara. É mesmo? Ah, olha que máquina, olha, que seleção, velho. Cara... E assim, eu tô falando do Gene Hackman, velho, mas só um registro, tá? A galera acha que não, mas o Gene Hackman já trabalhou com o Scorsese, sim. Não do jeito que a gente queria, mas ele trabalhou com o Scorsese. Sabe aonde? Onde? O Lobo de Wall Street, velho. É mesmo? O Gene Hackman faz uma participação com a voz dele, velho. Olha só, não sabia disso, não. Ele tá aposentado desde o último filme do Gene Hackman, foi em 2004. Foi Stanibal, né? Foi uma eleição muito atrapalhada, velho. Os Tenebaus é de 2001, velho. Ele aposentou em 2004. Ah, sim. Assim, o Gene Hackman tá com 90 anos, bicho. 270 anos aí. Caralho, não sabia que ele tava tão antigo assim, não, gente. Mas, porra, ó, o Scorsese não dirigiu o Gene Hackman realmente ali num filme e tal, mas, cara, ele trabalhou com o Joe Pesci. Vai trabalhar com o Al Pacino, cara. Né? O Robert De Niro, o DiCaprio, o Jack Nicholson, velho. Sabe, porra. Ó, o Alessandro falou que o Scorsese não é gênio. Eu vi aqui, ó. Não, ele mandou aqui antes, ó. Scorsese é um bom diretor, mas superestimado, longe de ser gênio. Ele continua. Joe Pesci é pro Scorsese o que o Samuel Jackson é pro Tarantino. Ator fraco que só funciona nas mãos deles. Cheguei para polemizar com verdades que ninguém tem coragem de falar. É, eu não concordo muito não, velho. Eu acho que, primeiro que o Samuel Jackson, quando quer, faz coisa boa, né? Sim. Eu acho exatamente. Que ele é um bom ator, né? Exatamente. Só que assim, o Samuel Jackson, o problema dele é que ele aceita qualquer coisa. Se você ligar e falar, tô fazendo um filme aqui na faculdade, você... Não, demorou. Poxa, ele vai fazer isso. Exatamente. Pô, assim, velho, é legal quando a gente tem uma opinião diferente, assim, né? Porque faz a gente refletir e sair um pouco daquele status de achar que, ah, é unânime, todo mundo ama. Eu acho muito válido. Eu só vou discordar também, mas eu não sei nem como discordar. O que eu falo, né, para explicar porque eu tô discordando e tal. Mas, enfim. Eu acho assim, se você conseguir pegar 10 diretores atuais que ainda estão trabalhando, que você acha que são gênios e que não beberam no Scorsese, aí eu acho que dá para comprovar a sua teoria, mas assim, acho que é difícil. 10 caras melhores, assim. É impossível, igual a gente falou no começo do programa, a gente está falando, seja ele, né, superestimado ou não, a partir da perspectiva do Alessandro, a real é que é uma lenda viva, cara, é uma lenda da história do cinema. O cara é uma enciclopédia do cinema, velho. Muita gente conhece Taxi Driver primeiro pela fala, que é sempre citada, né, você tá falando comigo, né, are you talking to me, e tal. Então você vê o quanto que teve, né, um impacto social esse filme, né? Então é um negócio assim que, puta, não tem como falar que o cara não é bom, que ele não é gênio, assim, sabe? Pode não gostar, tudo bem, ninguém precisa gostar de filme de máfia. Ele tem lá do Jesus Cristo lá, esqueci o nome. Véio. A Última Tentação de Cristo. Última Tentação de Cristo. Eu acho legal, Eu acho, eu gosto também que virou polêmica, pessoal. Da religião aí. Willem Dafoe, gosto muito. Bom. Mas assim, o Scorsese ele tem um impacto social muito grande. Véio. A gente tinha até um desenho animado lá no Animaniacs que eram os Good Feathers, que eram os pombos, né, da máfia. Eles eram, tipo, citação do Scorsese, sabe? Pra você ver, assim, desenho infantil com citação do Scorsese. Caraca, mano! Você não lembra dos Good Feathers? Quem puder escrever aí no Google, Good Feathers. Você vai ver aqui. Uns pombos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tô procurando aqui. Caralho, moleque! Caralho, velho! São os pombos nova-iorquinos, italianos, assim, saca? Cara, olha esse Lucas. Caralho, velho. Cara, rejuvenesci uns 20 anos aqui agora. Vamos jogar Tazo agora. Eu acho doido, velho. Você tá com o seu pega Tazo aí? O meu tá meio cheio de cabelo aqui. Muito bom, velho. Mas, porra, Scorsese é isso, velho. Ele pode não ser o melhor diretor de todos os tempos, né? Mas você não pode chegar e falar, quando você faz uma lista de principais diretores de todos os tempos, você não pode deixar de colocar o Scorsese. É a mesma coisa do Spielberg, cara. Eu gosto dos filmes do Spielberg. Acho assim que ele é um cara que sabe contar histórias, sabe mexer com efeito especial, ele sabe criar um universo de magia. Mas, bicho, se você me perguntar se o Spielberg é dos meus diretores favoritos, é dos que eu mais gosto, cara, nem fudendo, velho. Não é. Também, concordo, né, com você. Mas isso que o Lucas falou, velho, não tem como você pensar em... O Jay Abrams, por exemplo. Cara, como que você vai pensar no Jay Abrams se não existisse Steven Spielberg, cara? Não tem jeito, velho. Sabe, é influência... Cara, quando você se destaca, você faz bons filmes, todo mundo que se preze, né, que vem depois, vai beber de você, cara. O Tarantino faz isso com o Scorsese pra caralho. Sabe? Guy Ritchie. Porra, o Tarantino é aquela coisa, é a escada infinita. Que a gente vai puxando, Sérgio Leone, Scorsese. Sim. Ah, o Guy Ritchie, ele tenta em alguns filmes fazer a mesma coisa que Scorsese, só que as raízes dele são das gangues britânicas, né? A questão do Reino Unido. Então, ele tenta fazer meio que a mesma coisa, né? A máfia, só que britânica. Então, dá para você ver onde que a galera bebe aí, né? Então, acho que um cara que assim, influenciou outros caras que são grandes é gênio, velho. É gênio. É, com certeza. Mas, ô Lucas, falando disso então. É, o Tarantino tá influenciando uma galera aí. E aí? Quem? Tá influenciando quem? Não, ó, tem gente que ele influenciou, não vou lembrar quem não, mas influenciou. Não, eu acho que assim, o Tarantino trouxe coisas bacanas pra mesa cinematográfica, né? O cinema de referência é bonitinho, é divertido, tal, é legal, sabe? Mas assim... Essa vontade de ser cool o tempo todo, de fazer um filme cool, um personagem cool, não sei o quê, isso é vazio, né, de significado. Então, para quem procura mais no seu cinema, rapidamente fica vazio, né? E uma tendência a ficar refazendo o western, que é uma coisa que não é universal, né? Pra gente não tem peso ficar vendo western, assim, sabe? O Bacurau é meio faroeste. O western pra gente tem que ser no sertão. Eu não vi ainda, né? Eu não tava no Brasil quando, porra, quando lançou, saca? Aí tem que ver aí. Tem que ver. Eu não sei se já tem o Jack Sparrow, já tá disponível, viu, velho? Procuraremos, né? Procuraremos. Mas o Divino Amor tá. O único arquivo que eu achei tinha 4 GB, meu computador não tem 4 GB livre. Eu não consegui assistir ainda, né? Ô Lucas. Cara, olha só, o Matheus chegou, fudeu. Vou começar a te chamar de Matheus, de Bruno. Puta que pariu. Aí vai aquela. Né? É, o Matheus falou que você tá a cara do PH Santos. Quem que é esse mesmo? Ah, sim. O cara fala de cinema também, né? Rafael, exatamente. Sim. Gosto. Acho uma boa. Eu vou chamar ele. Tô pra marcar com o Dalê Dalê, né? O Dalê Nagori, que é um puto cara aí, super profissional, tá fazendo um trabalho muito legal. Quero dar ideia no PH também, vai que cola. Legal, acho ótimo sempre trazer esse pessoal bacana aí. Aí tem uns que eu não sou muito fã, mas que eu acho que assim, eu conseguiria ser amigo, assim, saca? Acho doido. Uhum. É bom, né? Tipo, imagina, um cara desse que tem 100 mil inscritos. Ah, vou fazer uma live hoje com uns bagaceiros aí. Aí, porra, ele aparece 2 mil inscritos, aí a nossa meta dobra, entendeu? Sim. Nossa, que loucura. Não, e tem uns que eu também preciso trabalhar a minha inveja, assim, saca? Tipo, esse cara aí nem gosta de terror, sabe? Quando você se pega tendo... Ah, tá ligado. Ô, bicho, eu fico olhando essa galera aí, eu não sei, eu acho que assim, o principal deles é o Otávio, né, do Super 8. Sim. Né? É o maior canal de cinema que a gente tem. E o Otávio, cara, é uma pessoa tão foda, velho. Você vai ter que dar como, velho? Sacou? Não sei. Não, nem aquela do tipo, não, também quero, sabe? Não, cara. E outra, o Otávio, é muito tempo que eu acompanho já ele, da época do cinema em cena, velho. Sabe? Então, acho muito doido. O PH é um que eu não conheço muito, já mandei mensagem pra ele, não trocou muita ideia. Então, assim, não tenho muito o que falar, mas também é um cara que tá fazendo um puta trampo dele, o Daniel Nogari tá lá tocando terror. O Thiago Belotti também é outro. Tem a Joyce do CinemaScope. Carol Moreira. É, assim, a Luli, com elas eu nunca troquei ideia, não. Porque é difícil, né, velho? Ser homem é desgraça na Terra. Que você manda mensagem pra mulher, ela vai achar que você tá querendo cantar ela, né? Então, já tem que mandar o papo reto, assim. Exatamente. E, cara, eu sou do tipo que eu mando oi. Eu preciso que a pessoa responda. Então, assim, cara, a chance de eu ser respondido é nula, velho. Você tem que aprender a mandar o papo reto, igual você falou. Que aí você já deixa claro, cara, não sou babaca, não tô dando em cima de você. É uma pergunta séria. É, É difícil, é difícil. É complicado, velho. Não, cara, os caras destruíram a felicidade do homem, velho. Ser homem profissional, velho, pra ir lá trocar ideia. É, né? Ficaram só, tipo, umas 200 felicidades aí, né? Em vez de 210, assim. É difícil, velho. É complicado. Ó, a Aline falou: geralmente eu tenho sensações parecidas com o Otávio. Coitado, o Otávio é genial, velho. Ele consegue combinar informação com humor, velho. Isso é maravilhoso, é algo assim único de se fazer, sabe? Quem consegue combinar isso é E foda. performance, né? O cara é um ator ali, né? O cara sabe fazer bem. Exatamente. Ó, o Vitor falou aqui. Não, peraí, não. Antes, vou lá. Comentário da Ju ajudando porrada. Nossa, que difícil ser homem. Deu até vontade de chorar aqui. Tudo bem, não vou discordar. A gente só colocou ali um problema que a gente vive na hora que tenta conversar com alguém que a gente não conhece. Porque, como o Vitor falou, ser homem não é uma desgraça. Os babaca que fuderam a imagem do homem, esses babaca que fuderam a imagem, na hora que você vai tentar conversar, você não tem atenção, velho. É Olha, complicado, tá dando corda pra se enforcar aí, velho. Se eu fosse você, acho que a gente voltava pro Scorsese. Vamos deixar isso pra lá, sacou? velho. Programa ao vivo é foda, né, bicho? Vamos voltar aqui. Mas deu para entender aonde que eu, o que que eu tava falando? Não vou falar mais disso, não vou falar do Com certeza, velho, com certeza. Ô, Lucas, me conta, quais são. Tadinho do homem hétero branco, né? Sofre pra caralho, né? Quais oportunidades que ele tem na vida? Tirando todas, né? É foda, foda. Não, tipo assim, tá entrando igual aquele dia, né? Eu falo, não, eu vou escrever sobre uma personagem feminina. Aí você falou, né? Mais um hétero. É, lógico. Quem não quer ver a opinião de um homem branco hétero falando como é ser uma mulher, né? Tipo, né? Até engasguei, velho. Vamos lá. Lucas, me fala, Sim. quais são seus filmes favoritos do Scorsese? Porra, é difícil, né? Esquece isso, já passou esse assunto, né? Cara, eu assim, chovendo molhado, né? Mas Taxi Driver é um dos meus favoritos aí, porque, tipo, quando eu entrei pro movimento punk lá em 2000, 2001, tinha essa iconografia do Taxi Driver, né? Que assim, é um negócio completamente equivocado se você pegar para analisar como punk. Mas todos os punks tinham broches e camisetas do Taxi Driver. Eu não tinha visto o filme. E eu fui ver, eu gostei pra caralho, assim, saca? Então, Taxi Driver é um que tem um esquema muito pesado para mim, que me traz boas lembranças, assim, de começar a ler coisas sobre política, sobre guerra, saca? É um dos meus favoritos, facilmente. Cabo do Medo, por ser o primeiro que eu vi, e acho um filme sensacional, saca? Um filme. E é um remake, né? É um remake. É um remake de um filme que chama Círculo do Medo, se eu não me engano. Eu não lembro o nome original dele, mas tudo bem. Eu acho que esses dois são os meus favoritos, assim, saca? E deixa eu ver aqui na filmografia dele. Puta, Os Bons Companheiros, né? Goodfellas também acho que entra aí. Lobo de Wall Street. Porra, o Lobo de Wall Street, eu lembro quando eu comecei a ver o filme, falei, puta, 3 horas, né? Chatão, 3 horas, mas passou numa boa, assim. Passa assim, né, velho? É. Acho que são esses, cara. Acho que esses são os que eu gosto mais, assim. Devo estar esquecendo algum aqui, com Pô, certeza, você né? vai fazer top 3? Não, faz um top 5 aí, velho. Top 5, então tá. Acho que Taxi Driver em primeiro, Cabo do Medo, Goodfellas, Lobo de Wall Street e Touro Indomável. Meu top 5 aqui é o seguinte, cara. Em quinto lugar, vou colocar Os Bons Companheiros. Não pelo fato, se você for olhar só a questão técnica, tá? E questão de importância, porque assim, Bons Companheiros, junto com o Taxi Driver, seriam ali os melhores, né? Mas é pela coisa de tesão mesmo que eu senti, parando, dedicando tempo e assistindo, né? Em segundo lugar, eu vou colocar. Em quarto lugar, desculpa. Os Infiltrados, exatamente pelo que a Ju comentou. Eu gosto da frieza do filme, como os personagens morrem, é assim, é sem romance, tá ligado? É do tipo, cara, tomou um tiro na cabeça, morreu, acabou. Não tem acabou, música, né? Não tem nada. Acabou, velho. É, a gente tem ali o Jack Nicholson, genial no filme, Leonardo DiCaprio, o Matt Damon. Bicho, que filme, velho. Que filme. Depois. E eu acho que os irmãos Coen beberam nesse filme lá no Came Depois de Ler, pra fazer aquela morte abrupta, que eu não vou falar de quem que é, pra quem não viu. Mas eu acho que é muito parecido, assim, o timing, a questão. Você não acha, não? Cara, você tá falando de um cara loiro? Sim. Ah, é. É. Te pega de surpresa igual nos Infiltrados, assim, sabe? Eu acho que, tipo. Não acho que seja uma referência, mas acho que é tipo um ir na mesma onda, saca? É, foi tipo aquela coisa de. Não, acaba sendo referência, né? Inspiração, assim. Uhum. Mas o jeito que pega de surpresa é a mesma coisa nos Infiltrados e no Came Depois de Ler. Assim. Saquei. Vivendo no Limite, porque, bicho, foi quando eu descobri o Scorsese e graças a um dos atores que, cara, já foi o cara que eu mais gostei, assim, que é o Nicolas Cage. Então, ver ele fazendo um filme sério, não sei, eu já fiz uma live sobre o filme, não sei se a galera chegou a ver o filme, né? Mas Vivendo no Limite, maravilhoso. E a gente não comentou sobre ele na live dos filmes de 99, ou comentou? Comentou brevemente, mas comentou, eu falei nele. Não ia deixar de falar, não. É, complementando aqui, em segundo, O Lobo de Wall Street. Porque, cara, primeiro, que é uma história que trabalha muito com o meu trabalho, né? Não que eu trabalhe com dinheiro, tá, gente? Mas a questão de persuasão. Segundo, história real. Terceiro, Leonardo DiCaprio mostrando que ele consegue fazer humor físico e é muito engraçado. Então, é épico. E, em primeiraço, velho, minha lista não tem Taxi Driver. Primeiro, meu favorito é Ilha do Medo, porque, meu velho, aquele filme, todas as vezes que eu assisto, ele bate pra mim de um jeito que, assim, eu fico, mano, que é isso? Que eu... E Ilha do Medo tá de graça no Tube TV, que é a Netflix gratuito, que eu vou fazer propaganda agora pra sempre dessa porra aí. Quem quiser ver de graça aí, sem ter que baixar, sem piratear, tá lá disponível. Sensacional. Ó, o pessoal tá aqui falando, o Alessandro falou que o Daleno Agari é mestre, melhor fonte sobre premiações, pena que tem poucos views. Alessandro, vou fazer aí um jabá, cola na Dani Pacheco também, não sei se você... Não, já vi você comentando nos vídeos da Dani, porque a Dani arregaça também, não é porque ela é do Boteco não, mas a Dani arregaça, não sei. Né? É, falou aqui também do Otávio, mas falou que o Otávio se prolonga demais. Não sei, velho, não concordo, não. Acho que ele vai ali dentro, ele fala o que as pessoas querem ouvir, sabe? Acho que tá dentro. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Olha lá, a Karen falando. É só eu começar a falar da Leno Gari e todo mundo fala dele agora. Criei tendência. É, né? Porra, legal. Ó, senhor Lucas, tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre o senhor Martin Scorsese? Ah, eu queria acrescentar que a gente pode fazer um programa mais adequado sobre a filmografia dele no futuro, né? Falando que a gente deve fazer isso, né? Hoje foi mais um bate-papo, assim, né? E espero poder contar com os analistas sérios aqui, né? O Marcelo Palermo, que sempre vem para dar a sua opinião, sempre muito embasado. Mas, quando o Marcelo tá aqui, o programa fica sério, né? É respeito. Pois é. O Léo, que é um cara que era para estar aqui hoje. Aí ele eleva mais ainda o nível. Pois é. Eu acho que em breve faremos aí, né, uma filmografia, uma análise mais por alto aí. Acho que vai ser bacana. É aquela coisa, né? Eu tava conversando com o Lucas, seria muito legal a gente pegar um cineasta e fazer, tipo, a carreira dele, a pula de um filme para outro filme, como esse filme ele influencia em outro, quais são as referências usadas nesse filme, mensagens da assinatura do diretor. Sim, então, a gente vai começar com Hitchcock, vai ser um programa de 18 partes. Sensacional, velho. E a Karen aqui, velho. Eu não tenho culpa se a todo comentário da Karen ela fala da Leno Gari, entendeu? Aí ela tá falando que de todos os comentários eu peguei exatamente o que ela fala. Puta merda, velho. Cara, o Alessandro, eu não vi o Conflitos Internos. É Conflitos Internos o nome do Infiltrados original, não é? Acho que é. Eu não vi, velho. Todo mundo fala tão bem do filme, velho. Eu não vi ainda. Preciso assistir, mas não rolou ainda. É. Acho que é isso mesmo. Conflitos internos, sim. Conflitos Internos. Bom, então o Lucas já deu o papo aí. A gente vai fazer uma. Começar a fazer um especial de diretor, porque, gente, o lance de fazer especial de diretor é mais trabalhoso, demanda muita pesquisa, e como a gente tem, né, outros afazeres, fica difícil dedicar muito. Eu até peguei aqui meu livro do Scorsese para tentar pegar algumas coisas, tocar o terror, assim, aprofundar, mas é complicado. Não é um negócio que você pode fazer sem ter a pesquisa adequada. Então a gente preferiu ficar no papo aqui, mais leve, para falar das nossas preferências e falar, né, por que que a gente acha que o Scorsese é tão especial assim. O Scorsese estreia dia 27, quarta-feira, não sei o horário ainda, o irlandês, né? E, cara, tá aí a dica, 3 horas e meia que vocês vão gastar para ver o filme. E eu tô ansioso demais, tá bom? Lucas, palavras finais? Eu acredito que quem gosta de cinema deve pegar pelo menos sei lá, uma lista de top 10 Scorsese e assistir todos, porque vale a pena, saca? E o Scorsese, ele deixa muito claro onde ele bebeu, né, quais são as influências dele, que são excelentes, né? Bergman, Kubrick, Fellini, e ver as referências a ele, né, os novos diretores, os mais atuais, onde eles bebem no Scorsese, assim, é um cara importante que acho que a galera deve ir atrás, saca? Acho que vai ser legal, não tem como ser ruim, a menos que você deteste violência, aí vai ser bem. Exatamente. Ô, Lucas, Matheus falou que só faltou um assunto polêmico nessa transmissão, que é o fato do Pink Floyd ser a melhor banda de todos os tempos. Nesse momento, o Lucas fica sem o microfone. E eu... Eu entendo os fãs de Pink Floyd, eles gostam de coisa chata, de coisa, né, pra baixo, tudo bem, dá pra entender, assim, tipo, não dá pra animar uma festa com Pink Floyd, tem gente que gosta disso, né? Claro que dá. Queria animar uma festa com Pink Floyd, você tá doido? Depende do tipo de festa que é. O maior quebra-clima que tem é Pink Floyd, velho, o bar da faculdade lá, o pessoal ia e botava lá, Money, nada a ver, assim, saca? Pink Floyd, assim, é bom pra dormir, você tá com insônia, você põe um Pink Floyd, assim, você mano, cai rapidão, assim. Nossa. O Pink Floyd, velho, é o tipo de banda que é sensorial, mano. A gente tá ouvindo, a gente consegue pisar normalmente, a gente sente que a gente tá pisando no espaço, velho, a gente tá flutuando ouvindo aquela merda, mano. Bom, você sabe que eles falam isso sobre Enya também, né? Então você tá botando no mesmo pacote, assim, Enya, Pink Floyd, assim, né? Você não gosta de Enya também? Pô, mas de música mesmo você não gosta, não, velho? Porque Enya é música pra quem não gosta de música, assim, velho. Não, Enya é legal, vai. Enya é legal. Não é? Enya é uma bosta, velho. Não é legal. Set away. Nossa. Enfim. Acho que eu prefiro ouvir Baby Shark no repeat do que ouvir Enya, velho. Puta, não sei, difícil também. Aí peguei meio pesado. Hein? Nossa. Gente, você já sabe o que dar de presente pro Lucas no aniversário dele, tá bom? Não me deem coisa do Pink Floyd, não falem sobre Pink Floyd. Best of da Enya. Nossa. Ó, então é isso. Eu vou fazer agora o 365 filmes em um ano. Vou falar hoje, vão ser duas transmissões, então vão ser três transmissões hoje. Vou falar primeiro de A Inquilina, e logo na sequência eu vou falar de Os Bons Meninos. Lucas, inclusive, acho que você vai gostar, velho. Pode providenciar. Os Bons Meninos é com Jacob Tremblay. Cara, é tipo um super bad, só que sem ser com adolescente querendo transar, com criança que é pré-adolescente que quer dar o primeiro beijo. Só que os meninos são muito da pá virada, desbocado pra caralho. Velho, eu tenho certeza. Você vai adorar esse filme. Parece bom, gostei. Vai adorar. Vou atrás, com certeza. Tá. Então fica a dica aí. Então, daqui uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, eu entro aí pra gente trocar mais ideia, tá bom? Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui. Foi maravilhoso, bom. falar com você, né? Já tinha o quê? Umas 3 semanas, quase, né? Acho que uma semana só. Não, não sei. Acho que teve um que eu participei e você não, eu não sei. Eu já me perdi completamente. Tem 2 semanas, no mínimo, cara. Foram 2 programas, no mínimo. É, sim, sim. Né? Acho que foi isso. É bom estar aqui de volta, né? Né? Bom, e relembrando aquele dos filmes estranhos aqui, né? Que gerou um curso. Tem que falar com a Dani. E o Dani, a gente vai gravar uns programas aleatórios. A gente vai falar da vida sexual do Jason. A gente vai falar dos filmes do Tarantino, por que eles são bosta, segundo o Lucas. E a Netflix querendo foder o rolê. Vamos tocar o terror nessa merda aí. Ó, show. Um beijo pra você. Show. Bom descanso. E pra quem ficar aí pra acompanhar o 365 filmes, daqui a pouquinho, tô ao vivaço. Tchau, tchau. Ó, pera aí. Tem isso aqui, ó. Ju, mandou um pro Lucas aí, ó. Cadê os vídeos? Falou, galera. Toca mais aí. Cadê os vídeos de terror? Hã? Lento. Esse mês eu tô de férias, eu vou fazer. Criaturas da Noite vai sair esse mês. Vai sair. O Richard perguntou por que os filmes do Tarantino são bosta. Richard, você vai saber essa resposta muito em breve, num programa completo. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Papo de Boteco.